Serra. Possível, senhor Serra. CR-743, solicito autorização para girar reator de marcha lenta, já em acordo com a Infraero. Sim, escolhida só com a Infraero para a Toyota Sense. Ajuste o meio duro, temperatura 20, 27 graus, reporte ao térmico, ao fim aqui. CR. azul Alfa e Sierra. Azul Alfa e Sierra. Sierra, finalizando giro de reatores, grato, bom dia. Gente. Shopping 7 hoje em dia, né? 17. Vamos começar a sair. Israel, linda morte, vá. Israel, linda morte, obrigado. Bom, 9067, pronto, Rádio. Pronto, 9067. Sou ligado Guarulhos, nível 360, decola pistão 10, a curva direita, saída da El, Lida, Motiva. Via Upzulu 10, até Taubaté. Contra o instalador, opera 119, decimal 8, e o transponder 5070. Obrigado, para quase. Correto, chamo pronto para o estiver de funcionamento. Salvador, muito bom dia, o Cinema 251, com a Charlie para a Copa Guarulhos, 3, passaram. Autorizado Guarulhos nível 360, decola pítulo 0 por direita, saída da El, lisa, ótima. Via UPSU 10 Taubaté, controle Salvador opera 119 de 18, transponder 5072. Marginal, posição 0, revisão. 9063, bom dia, ajuste altímetro no 092, livre pouso, pistão no 0, o vento 090 graus, 049. Entre o refúgio, gol 9063. São 3601 no ponto cópia. Autorizado, São Paulo, nível 360, decola pistão no zero, a curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Viel, Pesulu, 1-0. Por base, a Pesulu, 1-6, Belo Horizonte, e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1-9, decimal 35, transponde 5071. 3601, versão autorizado, São Paulo, 360. Minha cola da 10, curva direita aposta, perfil da Dael, Leda Motiva, Upsulo 10, Pubave, Upsulo 6, BHZ. Controle de saída 1935 e o transponde 5071, tá 3601. 601, contagiamento com a racha, pronto, se tiver acionamento. Camará. É, 251, está autorizado, chama o contato. Camarada, 9063, Paulo 21, libera direita. Então, nessa minha escuta, eu sou autorizado para a Sete Alfa. Juliette, posição 0741. De 063, copia a Salvador. Poderia confirmar, por favor? Gente, libera a direita, permanece no escuto, estou autorizado o táxi alfa, reporta não, sou Juliette. Reportará a antiga de Red Bull, 906. 301 desautorizado, chama pra um táxi. Sim, eu chamo a táxi, 301. Oi, Salvador, bom dia. Tá, 3816. Estou na 6, estou autorizado 11, 10, 0, 0, 1, 0, 9063, está autorizado, em direção 0771, né? 0707, o 9063. 6251 para o táxi, eu vi 4 operando da Leão, 4 horas. Dois, cinco, um, observa a passagem do Boeing Venom, após autorizado o táxi Pátio 1, Índia, ponto para 10, chame Turri 11895, existe altímetro 1012. É, afirmativo, paciente do Diogagô, após prossegue observado pelo Pátio. Torre do 1895, 6251, né?